Guilherme, eu sigo aqui no Sesc de Foz do Iguaçu, ao lado está André dos Santos, da Associação Fraternidade e Aliança. Ele vai falar para a gente um pouco sobre o que vai acontecer aqui, vocês vão lançar o processo seletivo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Nós estamos aqui hoje para lançar o processo seletivo para famílias interessadas em ser famílias acolhedoras. Esse é um programa que já está instituído no município de Foz do Iguaçu, mas até o presente momento não vinha sendo dado uma atenção necessária. Após setembro conveniado com uma instituição AFA, então a instituição passou a executar e nós estamos lançando a campanha então, aí, de processo seletivo para famílias interessadas em ser famílias acolhedoras. O que seria o família acolhedora? São famílias da comunidade, da sociedade, que possam ser voluntárias para poder acolher criança e adolescente que passa por um momento difícil em sua família. Hoje nós sabemos que muitas vezes as famílias passam por momentos de dificuldade e é necessário que haja um apoio da sociedade, um apoio do poder público. Então é uma parceria do poder público, da ONG, a Associação Fraternidade e Aliança, com famílias da comunidade, que tem o interesse, que se predispõe em fazer um trabalho voluntário de acolher crianças e adolescentes em suas residências, onde essas crianças vão estar sendo atendidas por uma técnica, a família vai ser capacitada para ser habilitada a esse processo, para verificar realmente se essa família tem condições, que nós temos alguns pré-requisitos para as famílias, não é qualquer família que vai poder fazer esse trabalho, até porque é um trabalho complexo, mas se trabalhar com criança, adolescente, se tiver um problema nas suas residências, então alguns critérios nós temos definido, que são ter idade acima de 25 anos, residirmos no município de Foz do Iguaçu e ter disponibilidade principalmente para participar do processo de seleção e ter aí realmente interesse em atender criança e adolescente que tem essas questões de vulnerabilidade. Então nós fazemos um chamamento público às pessoas, às famílias interessadas, o público ele vai dar um subsídio para essas famílias que apoiar essas crianças e adolescentes nos gastos com criança e adolescente. Então, há um subsídio de um valor de um salário mínimo, mas lembrando que esse não é pagamento para a família acolhedora. E sim, esse é um pagamento onde a família vai usar esse recurso para atender a criança e adolescente. Então, é um trabalho voluntário de uma família da comunidade, onde vai ter a oportunidade de atender uma criança e adolescente com direito violado. Muitas vezes, essas crianças encaminhadas pelo Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude. Então, essa é uma oportunidade aí, famílias da comunidade interessada em participar desse programa. Então, quem quiser saber maiores informações, nós vamos estar aqui no SESC falando sobre isso nesse dia. Nós temos a AFA, o telefone da AFA, 3527-2856. As famílias interessadas em saber um pouco mais sobre esse programa, o que é o programa, quais os objetivos e como participar do processo seletivo, podem entrar em contato com a instituição, onde nós vamos estar passando um detalhe sobre esse programa que vem aí atender a necessidade do município, e atender a criança e adolescente que tem seus direitos violados e que muitas vezes não tem um atendimento adequado aqui em nossa região. André, para entender melhor o programa, ele não é adoção. E por quanto tempo a criança ou o adolescente vai ficar na casa dessa pessoa? Quais são os valores? Como que funciona? Muito bem. É importante que se diga isso, que não é uma adoção. Até porque existe uma filha no cadastro de adoção que isso precisa ser respeitado. Então, essa criança ou adolescente, quando identificado por um conselho tutelar, pela vara da infância, ela é encaminhada para essa família que vai dar um suporte para essa criança, adolescente e também para a família, onde com a equipe técnica vai tentar ajudar a família para que realmente essa criança possa retornar para sua família. Ou seja, é uma criança que está numa situação de transição, onde ela sai no momento da família onde ela se encontra, seja ela da família de origem, da família extensa, ou seja, seus pais, ou até mesmo tio ou tia, avó. Ela sai dessa família por um momento, por esse momento de dificuldade, vai para a família acolhedora e ela pode ficar nessa família até no máximo 2 anos. Claro, se identificado que essa criança pode voltar antes para a sua família, onde a família conseguiu se organizar, conseguiu ser inserida no mercado de trabalho e tem condições para garantir o cuidado da criança e do adolescente, então essa criança retorna. Então é o máximo 2 anos que essas crianças podem ficar nessa família acolhedora e o valor do subsídio é um valor de um salário mínimo federal que vai ser repassado para atender criança e adolescente, né? A família pode gastar com essa criança, é um apoio para que essa criança possa realmente ser promovida e voltar realmente para o seio da sua família, onde é o nosso objetivo é que essa criança permaneça na sua família. Ou seja, se é uma necessidade de ela sair da sua família por um momento, que esse momento não seja um momento muito longo. mas que ela possa estar numa família também, assim como na sua família de origem, ela vai poder ter o seu lugar, vai poder ser feito um trabalho individualizado, respeitando as suas especificidades. Ou seja, a criança é única, então ela precisa estar numa família, no meio familiar, para que garanta aí o atendimento a essa criança de uma forma saudável, para que ela possa se desenvolver biopsicossocialmente, para que ela possa realmente retornar à sua família, estar na sociedade aí apta a levar a sua vida em harmonia. Junto a essas famílias, até as crianças e os adolescentes, existe apoio psicológico do programa para isso? Realmente, existe uma equipe técnica composta de assistente social, psicólogo e coordenação, onde essa equipe vai ter apoio próximo a essa família. Então, a equipe técnica composta do psicólogo, assistente social, vai acompanhar próximo a família de origem, onde a família foi retirada. A criança vai dar um atendimento especializado a essa criança, com atendimento psicológico, e também essa família acolhedora que está recebendo na sua casa uma criança desconhecida, mas que realmente está aberta a dar um amor, a dar um carinho e dar um atendimento digno para que essa criança possa realmente ter os seus direitos garantidos. Então, essa equipe técnica vai estar atendendo todo momento no que a família precisar, tanto a família acolhedora, a família de origem da família e também a criança, para que realmente possa ser garantido a convivência familiar e comunitária dessa criança. Presidente, também falar que fórum é esse? Realmente, esse fórum de discussão justamente vai ser encontro, porque é um fórum de discussão sobre acolhimentos institucional e familiar. Ou seja, queremos discutir aqui o fluxo de entrada da criança e do adolescente quando é retirada da sua família. Ou seja, sempre nós temos aqui no Foz do Iguaçu alguns casos onde o Conselho Tutelar, Vara da Infância, Ministério Público, identifica uma violação de direito na sua família, então essa criança precisa ser retirada dessa família momentaneamente. Então, como que é esse fluxo? Nós queremos discutir aqui nesse fórum que está marcado para o dia 12 de dezembro, onde nós temos a presença do Dr. Murilo, promotor de Curitiba, onde tem um conhecimento específico dessa área. Então, ele vai estar trazendo para nós um conhecimento sobre o fluxo, como atender crianças e adolescentes com direitos violados, que foram retiradas da sua família, e quais os encaminhamentos para que essa criança chegue até um programa de atendimento, seja ele acolhimento institucional, onde nós temos aqui no município três instituições que desenvolvem acolhimento institucional, e nós temos a oportunidade do acolhimento familiar, uma família acolhedora, nós estamos fazendo o processo. Então, esse fórum vai reunir todas as pessoas, fatores envolvidos na rede de atendimento à criança e adolescente, seja na saúde, educação, conselho tutelar, vara da infância, Ministério Público, para que esses órgãos possam ser realmente definir um fluxo de atendimento, que ao sair da família, essa criança possa ser mais rápido atendido e os seus danos minimizados. Porque nós sabemos, quando uma criança sai de uma família, mesmo que a sua família seja desorganizada, até mesmo a família que seja o autor da violência contra a criança, essa família não entende esse processo. Então, essa saída, essa retirada da família é muito brusca para a criança e ela precisa entender. É necessário que os autores do sistema de garantia de direitos de Foz do Iguaçu sentem e conversem como é essa retirada da criança e qual é o passo a passo para a criança chegar até num acolhimento institucional ou familiar e posteriormente retornar para sua família, que é o lugar onde a criança tem que permanecer na sua família. André, uma última informação. Aonde acontece esse fórum? Quem que pode participar? Esse fórum ele vai acontecer no Centro da Juventude, no dia 12. Quem vai participar? Principalmente os atores da rede de atendimento, ou seja, aquelas instituições que atendem diretamente a criança que tem seu direito violado, as crianças que são retiradas da sua família. Então, é um público específico, é um público assim, mas está aberto a esses autores, quem tiver conhecimento, quem tiver interesse em participar desse fórum de discussão para conhecer como que é o fluxo. Então, nós temos uma ficha de inscrição que as pessoas vão poder estar encaminhando para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para confirmar, mas quem participa realmente é o Conselheiro Tutelar, membros da Vara da Infância, do Ministério Público, da Secretaria de Assistência Social, de Educação, de Saúde, ou seja, esses órgãos que atendem diretamente a crianças que foram retiradas de sua família. Tá certo, muito obrigada por essa entrevista aqui para a CBN Foz, tenha um bom dia. Eu que agradeço, tenha um bom dia a todos. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.